Nessa missão, cada verso é munição. Nesse mundo que oferece a total contradição. Guerra santa, bandeira branca, tanto faz. Quando sangue inocente consegue afogar a paz. As ruas são trincheiras, diferentes ideais. Pelo ódio, pelo amor, pelos bens materiais. São lotado, carregado de explosivo. Sinais se junta, tio, eles correm mau perigo. Filha da puta agrediu, recruta sem motivo. Quem é soldado da rua discerne quem é o inimigo. Comigo, eu carrego fé, esperança e munição. Camuflado de migué, coloco o plano em ação. Canhão de rimas, minha mira, mira em sua direção. O rap é minha arma, revolução. Arjonas, codinome, lealdade, sagacidade. Na cidade do caos, onde tudo é mil grau. Vamos junto até o fim, tamo junto até o fim. Presente, passado, futuro, eu não me iludo. Sigo em frente, vou além, sei que nada sei, sei que nada sei. Firmeza total, vendo no mal, buscando o bom, fazendo o bem. A quem te quer bem, escuta o som. Lagarto nas ruas, atrás de dinheiro, pagar para quem? Pilantras do poder, queremos poder para o povo. Lutaremos até o final, com fé no coração. Venceremos de novo, de novo, de novo. Exército das ruas, somente os recrutados. Casa louca, 13 das ruas, somos soldados. No campo de batalha já escolhemos nosso lado. Nossa guerra é pelo certo, jamais pelo errado. Tiros, sangue, gás lacrimogênico, organização. A repressão contra a liberdade de expressão. Soldados na marcha sobre tiro de balas. Da nossa manchada por dinamite explodidas na madrugada. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve. No território minado somos apenas mais um homem. Espírito de guerras, combatentes, casa louca, 13. Missão prospera. Três assassinos de guarda que ladrão carnificina. E na calada da noite levaram mais uma vida. Medalha de honra aos porcos pelo sangue derramado. E as saudades pra família pelo filho que lhe foi tirado. Democracia o caralho, é num país todo falho. Governo rouba milhões, meu povo ganha um salário. Desigualdade e preconceito pro meu povo. Se eu abaixar a cabeça, mais ser eu que estarei morto. Exército das ruas, somente os recrutados. Casa louca, 13 das ruas, somos soldados. No campo de batalha já escolhemos nosso lado. Nossa guerra é pelo certo, jamais pelo errado. Exército das ruas, somente os recrutados. Casa louca, 13 das ruas, somos soldados. No campo de batalha já escolhemos nosso lado. Nossa guerra é pelo certo, jamais pelo errado.